Você está ouvindo programa Expresso. Doze horas e 22 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, é o programa Expresso que vai até as 14 horas de hoje, sempre com a sua participação. No programa de hoje eu vou estar recebendo daqui a pouco o nosso amigo Maurício Antônio da Silva, ele é encarregado da Copasa aqui em Guaranésia, empresa de abastecimento aqui de Guaranésia. A gente vai estar conversando com ele daqui a pouquinho. Também vou receber aqui o cantor Vaguinho lançando a nova música, a música Celular e Balada. E nesses dois próximos blocos do programa eu converso com o Marco Nabuco, vereador e pré-candidato a prefeito de Tapiratiba pelo partido PSD. Marco Nabuco, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso. Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Com muito prazer que eu me venho aqui hoje para conversar sobre a pré-candidatura a prefeito, né? Muita gente sabe, eu estou na prefeitura há 34 anos, né? Quase 34 anos. Nesse período eu procurei me aprender, procurei estudar, procurei me especializar nessa área, né? Porque eu sou pós-graduado em direito público, eu tenho escolas e eu procuro sempre aprender cada vez mais. Porque a gente que está no poder público, a gente que está como funcionário de uma prefeitura, a gente tem que saber discernir as coisas, né? E as coisas mudam muito depressa, agora é lei de responsabilidade fiscal. É muita coisa que a gente tem que aprender. Então, eu estou disposto a fazer esse sacrifício, eu estou disposto a fazer o que tiver que fazer, né? Tapiratiba acho que merece o meu esforço, Tapiratiba merece o meu carinho, e eu estou disposto a fazer isso. Você tem uma ideia, para quem não sabe, as pessoas estiverem ouvindo, Tapiratiba, de 1983 até 2012, três prefeitos apenas passaram pela prefeitura. Três prefeitos, um com três mandatos, outro com três mandatos e um prefeito com um mandato, né? Então, Tapiratiba cresceu, Tapiratiba melhorou? Sim, mas eu garanto a vocês que talvez essa continuidade não tenha sido lá o que o povo esperava. Sempre com os mesmos grupos. Então, o que a gente espera? Eu não estou aqui hoje para criticar ninguém, eu não vim aqui para falar mal de ninguém, eu só vim colocar o que eu penso, as minhas ideias. Se alguém entender como crítica, aí a pessoa nem deveria estar no poder público. Eu estou aqui para dizer o que eu penso. Já que eu vivo, nasci e cresci em Tapiratiba, eu acho que eu tenho o que falar da cidade, eu tenho as minhas ideias, eu tenho como fazer as coisas do meu jeito. Só que é o seguinte, como eu sou funcionário, eu nunca pude fazer totalmente as coisas que eu acho que deveria fazer. Então hoje, se eu chegar a prefeito, eu espero, eu posso mostrar aquilo que eu aprendi nesses 34 anos. É a única coisa que eu quero fazer. Mostrar o que eu quero. Não quero lugar de ninguém. Não quero tomar lugar de ninguém. Eu só quero mostrar o que eu aprendi nesse período que eu estou em Tapiratiba. Perfeito. Ô Marco, mas só para me entender, quando você foi candidato e entrou lá na Câmara dos Vereadores, como vereador, você está no seu quinto mandato, né? Sim. Planejamento já era esse? Vou estar aqui como vereador, vou estar trabalhando na prefeitura, já me preparando para um dia ser prefeito? Eu nunca escondi de ninguém que eu tenho muita vontade de ser prefeito de Tapiratiba. Eu nunca escondi isso de ninguém, nunca escondi isso da população, nunca escondi da minha família. É só que agora eu acho que é o momento, eu acho que agora eu estou mais maduro, mais experiente, e eu acho que a gente pode fazer muita coisa pela cidade, mas muito mesmo. Eu acho que uma cidade que nem Tapiratiba tem que ter união. Se as pessoas não se unirem para melhorar a cidade vai continuar sempre da mesma maneira, aquela mentalidade um pouco, assim, atrasada, a meu ver. Eu acho que Tapiratiba é uma cidade pequena, 13 mil habitantes, tem uma população excelente, é um povo guerreiro, um povo trabalhador, mas eu acho que os políticos da cidade, principalmente os caciques políticos da cidade, têm que se unir, porque, conforme eu te falei, em 30 anos, três prefeitos... Quer dizer, será que a cidade não tem mais pessoas gabaritadas para ter novas ideias? Mas você acha que você vai conseguir unir esses caciques? Olha, eu dei o começo. Eu dei o start, eu tomei a iniciativa de lançar essa ideia, sabe? Eu sei que pode ser um sonho, mas a gente tem que sonhar na vida, né? Sonhar não custa nada, não paga nada. E como eu gosto demais da minha cidade, eu nunca quis sair de Itapiratiba, estou lá há 55 anos. Então, o que eu mais quero hoje é ver a cidade crescer. Só que, pelo tempo que eu estou na prefeitura, eu já vi que se não tiver união, fica difícil. Certo? Por exemplo, é a política do cabo de guerra, né? É. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Puxa para o lado, puxa para o outro. Um começa alguma coisa, o outro não termina. Para você ter uma ideia, nosso distrito industrial, ele foi criado em 1998. Até hoje, ele não está regularizado. Pra você ter uma ideia. Então, nós estamos aí há 18 anos, né? Nós estamos há 18 anos se passaram, né? Da criação do distrito industrial. Agora que terminou de fazer a escritura de retificação da área, para depois pegar a licença lá dos órgãos ambientais, entendeu? Embora existam algumas indústrias já funcionando, né? Que tem uma parte dele que já tem a infraestrutura. Sim. Mas a grande maioria dos lotes não tem infraestrutura. Não tudo tem. Isso por causa da rixa política. Eu imagino que sim, porque de 98 até muito hoje, tempo, né? Se não terminar um projeto, é. Eu imagino que não foi priorizado, né? É. Não foi priorizado. Então, eu vejo dessa maneira. Agora, não adianta eu querer culpar ninguém. Eu só penso que isso tem que ser resolvido. O que a gente ouve muito na política é assim, por exemplo, existe um problema determinado lá numa rede de esgoto. Aí entra um prefeito novo, mas isso aí não foi eu que fiz. Não existe isso. Você tem que resolver o problema. Não adianta ficar jogando a culpa no outro, falar, não, foi o outro que fez, não vou mexer nisso. Não adianta. Por isso que a cidade não anda. Mas isso está acontecendo hoje em Itapiratiba? A gente vê acontecer em todos os lugares do Brasil. Né? Infelizmente, não só Itapiratiba, a gente vê isso acontecendo em muitos lugares, né? Eu já ouvi muito dentro da prefeitura, essa dívida não é minha, eu não vou pagar isso. Como que não? A dívida é do município, né? Agora, quem fez a dívida, quem tiver responsabilidade, que responda na justiça. Mas eu não acho justo essa desculpa. Não tem dinheiro porque dei uma dívida antiga. Eu estou endividado. Isso eu não estou falando de agora. Eu estou falando num contexto geral. Sempre aconteceu, sempre foi sempre assim. Sempre aconteceu, não só em Itapiratiba, mas creio que em todos os lugares do Brasil. Infelizmente, né? Acontece muito. Infelizmente. Pessoal de Itapiratiba pode enviar perguntas aqui para o 991248325 ou 99204-2222. Marco, você lançou essa sua ideia no Facebook. Não sei se foi coincidência ou não, exatamente no dia que o Jefferson Frank esteve aqui conversando comigo. Talvez tenha sido coincidência, talvez não sei. Mas enfim, a partir daquele, acho que foi dia 2 de abril, se eu não estou enganado aqui. Mas a partir daquele momento, como é que os caciques, né, como você disse, os caciques lá da política de Itapiratiba reagiram? Alguém te procurou apostando na sua ideia e tentando fazer lá uma coligação de todos os partidos ou... Isso só está, por enquanto, na sua cabeça das pessoas que comentaram ali no Facebook? Olha, eu confesso sim que foi uma repercussão muito grande, né? A vinda do Jefferson aqui na rádio não tem nada a ver, foi uma simples coincidência. Aliás, eu admiro muito o Jefferson. Então, o que eu penso é o seguinte, logo depois dessa publicação, eu recebi mais de 300 e-mails, WhatsApp, Facebook, pessoas que me ligaram, entendeu? Muitas pessoas apoiando, mas muitas pessoas mesmo. Dos caciques políticos, recebi sim contatos, fui procurado pelos partidos, alguns partidos me procuraram, me ofereceram legenda, só que teria que, assim, ser de um partido só. Quero você no meu partido, mas você tem que filiar e depois indicar o vice ainda. O outro partido, não, você tem que fazer isso. Então começaram a colocar situações, assim, que eu vi que aquilo lá estava virando assim um jogo que eu não quero entrar. Eu estou pensando na cidade. Política, às vezes, cada um pensa no seu, né? Mas eu não quero saber disso. Eu quero saber da cidade. Eu acho que Itapiratiba, conforme eu já falei, Itapiratiba é uma cidade que merece todo o nosso esforço, todo o nosso respeito. Tem um pessoal, um povo trabalhador, um povo honesto. Eu acho que a prefeitura tinha que dar assim um respaldo maior. Mas tem que haver mais conversa entre o poder público e a população. Eu acho que isso falta ainda. Então, possivelmente, então, teremos aí, utiliza como prefeito, tentando aí uma reeleição, teremos um candidato que possivelmente seja o Jefferson Franco, né? Do outro grupo político, e teremos o Nabucco. Três candidatos a prefeito a princípio, né? É assim. São pré-candidatos ainda, disputando essa eleição? O quadro hoje é o seguinte, o atual prefeito, ele foi eleito junto com a gente, né? Sim. Fizemos um grupo e foi eleito junto com a gente. Eu, na época, eu abri mão. Agora, hoje, eu gostaria de ter o mesmo retorno, né? Mas eu respeito a opinião de cada um. O prefeito quer ser candidato, né? Eu tenho que respeitar. E eu também quero ser candidato. Então, eu tenho meus motivos, eu auxiliei no que eu pude, eu dei ideias, eu trabalhei, eu sempre trabalho. Então, eu quero ver o município crescer. Aliás, eu já trabalhei na prefeitura, isso é interessante dizer. Eu já trabalhei lá com vários prefeitos, assim, com prefeitos de outro partido, por exemplo. Trabalhei 12 anos com o prefeito João Carlos, que era que ele é do PSDB, né? E eu, como funcionário, trabalhei também. Eu tomava conta dos convênios da prefeitura, tá? E sempre tivemos um bom relacionamento, né? Então, eu tô na prefeitura para trabalhar. Quem seja o prefeito, eu tô lá para trabalhar. Eu não posso ficar colocando a parte política acima de tudo. Tá, mas o que dá para fazer de diferente que esses prefeitos não fizeram, que o Nabuco como prefeito vai fazer? Já que você está há 33 anos dentro da prefeitura, você viu muita coisa passar, muita coisa boa e, evidentemente, muita coisa ruim, né? O que vai ser diferente com o Nabuco prefeito? Eu vou dar aqui pequenos exemplos, coisas que sim, pequenas, que a cidade pode fazer na cidade e que a gente não precisa nem gastar dinheiro. Eu tenho aqui uma relação, depois vou deixar com você. Por favor. São 120 ideias e projetos que podem ser feitos na cidade sem que haja emprego de dinheiro público. Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, nós podemos ter na cidade um conselho comunitário, por exemplo. Convidar aí, por exemplo, 10, 15 pessoas, empresários, pessoas que gostam da cidade, que investem na cidade. Vamos fazer um conselho comunitário e vamos destinar o crescimento da cidade, né? Esse conselho definiria ações importantes para o município. Seria exatamente isso. Por exemplo, empresários, pessoas que pensam, que trabalham, que dão emprego na cidade, não é verdade? Líderes comunitários, por exemplo, igrejas. A gente pode fazer um conselho comunitário grande para a gente poder ter ideias para crescer a cidade, né? Isso aí, quanto que custa para o município? Nada. Absolutamente nada. Não podemos ter uma ouvidoria municipal, por exemplo, onde a pessoa possa reclamar, possa tirar suas dúvidas. Nós podemos, por exemplo, ter um tribunal de mediação. Tribunal de mediação, o que é? Você cria situações para poder resolver os problemas entre a população e o município. Então você pode simplesmente assim direcionar. Nós podemos, por exemplo, ter aulas de empreendedorismo aos alunos da rede municipal, que o SEBRAE oferece gratuitamente, aulas de música, formação de fanfarra, aulas de meio ambiente. Isso eu estou dizendo para a gente fazer tudo com funcionários da prefeitura mesmo. Nós temos como fazer. Hoje nós temos, por exemplo, nós podemos construir, eu vou falar uma coisa aqui, que muita gente pode achar absurda, mas nós podemos construir uma sede nova da prefeitura hoje sem tirar o dinheiro do caixa da prefeitura. Como a gente faria isso? A prefeitura tem vários terrenos na cidade que ela não usa. Alguns estão, assim, produzindo empregos, estão ocupados por algumas empresas. Eu acho que tem que continuar, tá certo? Mas alguns terrenos vagos que poderiam ser vendidos e a prefeitura tem um prédio próprio. Hoje a prefeitura é dividida em quatro pedaços. É um entendeu? Grande problema, né? É um grande problema. A contabilidade fica num setor, a parte de secretaria fica no outro setor, o RH fica separado, o gabinete do prefeito fica em outro setor, entendeu? Então os departamentos são todos separados. Então nós podemos fazer isso. Basta, eu acho que é uma atitude de coragem. Por exemplo, terrenos baldios, o proprietário tem que cuidar do seu terreno. Por quê? Ele pode transmitir uma doença e matar uma pessoa. Por exemplo, nós podemos fazer aí as praças da cidade, fazer modelo, fazer parceria com a iniciativa privada. Nós podemos ter um calendário municipal de eventos. Tapiratiba tem mês que tem 4 eventos, tem mês que não tem nenhum. Então, teria que se organizar. Eu acho que sim, organizando, eu acho que tudo fica mais fácil. Por exemplo, campanha de uso racional da água. Nós temos um sério problema na água lá de Itapiratiba, que a gente tem que resolver. E eu acho que se a gente começar uma campanha de conscientização, conversar com pais, conversar com escola, conversar com as igrejas, conversar com a comunidade, eu acho que todo mundo junto consegue fazer. O que não consegue fazer é sozinho. Então, aqui são 120 ideias. Você vai deixar isso para mim depois, eu vou deixar para você, por favor. Aqui. Mas algumas dessas sugestões, dessas ideias aí que você falou aqui agora, você já apresentou na Câmara como indicação. Sim, sim. Não só eu, como outros vereadores também. Já apresentaram, entendeu? Só que até agora não está feito. Por exemplo, Cinema nos bairros foi um projeto meu até. Né? A prefeitura ganhou um equipamento de cinema, onde é montado num bairro, por exemplo. Cada um leva o seu banquinho tal, e assiste um filme lá com a família, com todo mundo. Isso aí é uma coisa que a prefeitura tem o equipamento, tem tudo. Tem e não usa. É só fazer. Né? É. Por exemplo, nós temos problema de mau cheiro na estação de tratamento de água. Aliás, problema de mau cheiro na estação de tratamento de esgoto. Foi recomendado o plantio de árvores no entorno da estação de tratamento de esgoto para segurar o cheiro. Isso já faz mais de 15 anos. Entendeu? E a gente não vê nada que foi feito, né? Então, tem muita coisa que pode ser feita na cidade. O Sérgio, meu amigo Sérgio, lá do Pesqueiro SJ, lá de Itapiratiba, quer saber de você, Marco Nabucco, se você for eleito, o que você pretende fazer para as empresas que já estão instaladas em Itapiratiba? Já tem emendo aqui uma outra pergunta, e para trazer mais empresas para Itapiratiba? Olha, conforme eu falei, o nosso distrito industrial, ele foi criado em 99, 97, 98, 99. Ali foram vendidos 51 lotes entre 2006 e 2007 a R$1 o metro quadrado, né? Então, um terreno de 1.500 metros custou R$1.500, né? Isso valorizou, isso cresceu bastante. E a prefeitura precisa hoje fazer o quê? É terminar a infraestrutura desse distrito urgentemente, regularizar a parte de documentação e incentivar as indústrias aí para lá. Incentivar que jeito? Você tem que fazer um movimento grande junto com os empresários da cidade. Você tem que chamar todo mundo, sentar numa reunião, fazer ações, correr atrás de empresas, entendeu? Isso só que sozinho você não faz nada. Você tem que ter uma comissão onde a gente possa unir todos os empresários da cidade e trazer movimento para a cidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheci, você conhece, todo mundo conhece. Eu conheci o Juruáia há 20 anos atrás. Sim. Né? O que era Juruáia, assim, com todo respeito, há 20 anos atrás e hoje? Né? Então, mudou houve completamente, né? Então, só que lá houve uma união, houve um movimento. Então, Itapiratiba precisa do que hoje? Precisa de sentar e discutir seus problemas e não simplesmente achar que o problema é só da prefeitura. Nós temos que nos unir e fazer tudo que eu tenho certeza que a cidade tem tudo para ir para frente. Daniel Lino, vereador lá de Itapiratiba, que também já esteve aqui. Bom dia, Antônio Cláudio. Daniel Lino, vereador, tem uma pergunta aí ao amigo vereador Marco Nabucco. Em muitas conversas e discursos, sempre ele falou que temos que acabar com a política de coronéis em Itapiratiba. Fato que eu concordo e muito. Este ano foi feita uma proposta ao amigo Marco dos partidos PSDB, PMDB, uma união em prol da cidade, todos remando para o mesmo lado. Essa proposta foi muito aceita pelo amigo Marco e por todos os envolvidos. Gostaria de saber dele o porquê não aconteceu. Se foram os mesmos coronéis que não deixaram isso acontecer e se ele ainda acredita em uma união dos maiores partidos em prol de uma causa apenas, o melhor para Itapiratiba. Boa tarde, Daniel, nosso amigo vereador. De fato, conforme eu falei, houve o convite, sim. Né? Eu não escondi em nenhum momento que houve esse convite. Só que eu acho que faltou, na época, um pouco assim de abertura para ter outros partidos no meio. Porque a proposta que me foi feita foi para que eu filiasse no PSDB e o vice também seria do PSDB. Aí eu acho que faltou um pouco, então, de ceder um lado, ceder o outro, para a gente poder unir. Porque, na verdade, a gente estaria se unindo em torno de um partido. De um grupo. De um partido, né? Sim. No caso. Mas PSDB. Eu gostaria que fosse a união, tanto do partido de situação quanto de oposição. Eu sei que eu posso estar chovendo no molhado, mas eu não vou deixar nunca de, se acaso eleito, eu não vou deixar de procurar. Por exemplo, eu não vou deixar de procurar outros partidos. Se eu me eleger, por exemplo, eu me elejo pelo PSD, eu não vou deixar de procurar o PMDB, não vou deixar de procurar o PSDB, não vou deixar de procurar o PPS para poder trazer benefícios para a cidade. Isso eu não vou deixar de fazer. Então, essa situação, ela só não aconteceu porque faltou, talvez, um pouco um sede de cá, outro sede de lá. Mas a gente vê que essas coisas são difíceis. William, gostaria de fazer uma pergunta para o Marcão. O que ele já fez para a cidade como vereador e quais os projetos e argumentos que ele tem para melhorar Itapiratiba? Isso ele já está falando aqui, mas vamos citar agora como vereador. Marcão, o que você já fez com 5 mandatos, né? Como vereador, o nosso ouvinte aqui, o William, quer saber. O que você já fez para Itapiratiba? Olha, o que mais me orgulha como vereador nesse 5º mandato é a gente poder estar junto tanto na prefeitura quanto na Câmara, para a gente poder colocar as coisas em situação. Hoje, a prefeitura de Itapiratiba, ela movimentou, eu creio que de 2004 até os dias de hoje, mais ou menos uns 140 convênios, né? Dos quais eu tive a honra de tomar conta dessa parte. E hoje a prefeitura não tem problema nenhum com convênio, né? Então, é uma coisa muito importante. Outra coisa que eu quero dizer também é o seguinte, como vereador, quando eu era vereador em 1986, 85 foi criado o Fundo Municipal de Previdência, né? O Fundo de Previdência dos funcionários da Itapiratiba. O que que aconteceu? Os prefeitos começaram a não recolher o dinheiro para o Instituto. Sim. Né? Que aconteceu em várias cidades. Então, passou lá 87, 88, 90, 91, e foi assim, uma sucessão. Até que eu, como vereador, apresentei um projeto de lei que obrigava a prefeitura a pagar sem antes ela pegar o dinheiro. Por exemplo, como acontecia? Chegava um repasse na prefeitura, por exemplo, de R$1 milhão, se era devido 200 mil ao instituto, já segurava 200 mil para o instituto e repassava 800 para a prefeitura. Isso aconteceu depois que eu entrei com esse projeto de lei, que eu tenho o maior orgulho de ter feito, e hoje o instituto nosso tem aí em caixa hoje mais ou menos uns 18, 20 milhões, né? Que vai garantir o pagamento dos funcionários que se aposentam na prefeitura. Imagina só, se o funcionário aposentasse e a prefeitura não tivesse dinheiro para pagar. Hoje não, hoje o funcionário aposenta e ele tem garantia que ele vai receber esse dinheiro. Isso foi um projeto de lei do Marcão Nabuco. Eu tenho muita honra de falar isso daí. E não só isso, tem vários também. Se o William quiser me procurar, ir na minha casa, entrar em contato, eu tenho o maior prazer de esclarecer a ele muitas coisas que a gente fez no esporte, na saúde, em muitos outros lugares. Regina Helena, onde está a sua fidelidade partidária, Marco Nabuco? Você não tem fidelidade? A minha fidelidade está onde sempre esteve, né? Eu sempre fui do mesmo grupo de partidos desde 1982, né? Eu nunca mudei de lado, eu nunca filiei outro partido, eu sempre fui do mesmo grupo político. Então, eu, sinceramente, se a Regina também quiser me ligar, quiser marcar uma conversa comigo para a gente poder esclarecer, se ela pudesse, assim, eu também gostaria que ela fosse. Hoje você está no PSD. PSD. Perfeito. Intervalinho comercial, a gente volta já dando sequência neste bate-papo. Tem várias perguntas chegando aqui pro Marco Nabuco, que até agora ninguém falou da água. Vamos lá. Curiosidade, sofrimento, influência dos amigos. É fácil encontrar um motivo para entrar no mundo das drogas. Difícil é sair dele. O barato do crack acaba sendo para você o que o anzol é para o peixe. Uma furada. Escolha viver sem drogas. Escolha viver. Uma campanha. Programa Expresso. Expresso. Ouviu? Gostou? Alô? Doze horas e 49 minutos aqui na Pássaro da LFM, é o programa Expresso que vai até as 14 horas de hoje. Daqui a pouquinho eu vou conversar aqui com o nosso amigo Maurício Antônio da Silva, encarregado da Copasa aqui de Guaranésia. E o programa segue aqui com a participação do Marco Nabuco, pré-candidato pelo PSD à Prefeitura de Itapiratiba. Antes de voltar a bater um papo aqui com o Marco Nabuco, tá na linha aqui o Roberto Kleber. Roberto Kleber foi seu professor, Marco Nabuco, é isso? Meu, seu professor. Muita honra. Tá na linha, o que eu quero ver se ele vai te fazer críticas ao seu plano ou vai te elogiar. Roberto, como é que vai? Tudo bem, Roberto? Tudo bem, você tá bom, Antônio Cláudio? Graças a Deus, tudo jóia. Então tá bom. Queria falar o que ao resto? Quero falar. Nabuco? No Marco, eu tenho muito pra falar. Até emociona pelo que nós convivemos, pela convivência com a família, tá? É uma pessoa excepcional. Eu tô ligando pra dizer pra ele que conte com meu apoio e ele será vencedor. Merece, tem capacidade, é transparente, é honesto, tem uma coisa melhor ainda, é ético. Um abração, Marco. Ô, Roberto, nossa, você não sabe o quanto contente. Fiquei feliz aqui, viu? Agradeço muito. Ele desligou já, mas obrigado aí pela ligação, viu, o Roberto Kleber? Um grande abraço. Ficou emocionado, Roberto, falar com você. Gostaria de agradecer aqui no ar para que todos ouvissem, que eu tenho o maior orgulho de ter sido seu aluno. E se todos esses adjetivos que você colocou para mim, você pode ter certeza que você tem parte nisso. Você me ajudou a ser esse homem que eu sou, você me ajudou a ser essa pessoa transparente, você me ajudou muito na vida e eu tenho o maior orgulho mesmo de ter sido teu aluno. Muito obrigado, um grande abraço. Para a audiência de Itapiratiba, que talvez estejam nos ouvindo e não saiba quem é Roberto Kleber, já que Roberto Kleber deu aula muito tempo lá em Itapiratiba, né? Mas é o presidente, né, do Conselho Administrativo do Sicoobi, Credi Inter, aqui em Guaranese. Marco Nabucco, já tem mais perguntas chegando aqui. Eu quero começar primeiro aqui com essa, nosso ouvinte, o Ivan de Itapiratiba. Sempre achei o Marcão Nabucco um ótimo partido. Uma pena não ter sido prefeito antes. Pelo menos como vereador foi sempre ótimo. Janaína e o Ivan estão te mandando esse abraço aqui, te parabenizando. Muito obrigado, Ivan, Janaína. Um abraço para vocês também. O grande amigo aqui, o Alexandre, lá de Itapiratiba, da orquestra. Marcão, se for eleito, o que você vai fazer pela orquestra de viola de Itapiratiba? Por que eu levo o nome da cidade de Itapiratiba sozinho por toda a região? Dia 21 de maio, por exemplo, vou levar o nome de Itapiratiba a 300 quilômetros em Campo Belo, sem gastar um real da prefeitura. Preciso do apoio dos governantes da cidade. Já faz 10 anos de trabalho ensinando e dando oportunidade aos jovens. Você, ele complementa aqui, você é um dos organizadores do rodeio. Por que a gente que é filho de Itapiratiba não consegue mostrar o talento que a gente tem? Sou convidado a tocar o berrante por toda a região. No ano passado comprei o ingresso, fui convidado pelo amigo locutor Luiz Henrique a tocar o berrante no centro da arena e vocês, né, que organizaram o rodeio, não me convidaram. E aí, Nabucco, por favor, responda aqui pro Alexandre José Marques, que eu acho que é um cara que deve ser valorizado lá na cidade. Sim, sim, tem muito estima pelo Alexandre. Eu vi o Alexandre crescer, é um ótimo menino. Alexandre, você pode ter certeza que o Marcão Nabucco, prefeito, não vai faltar apoio a você, não vai faltar apoio à orquestra de viola, que eu acho muito bonito. E você tem todo o apoio meu, você sempre teve, não é verdade? O ano passado você teve lá na Festa do Peão, foi muito bonito, você foi aplaudido de pé lá pelas pessoas. Então, você é conhecido na região inteira, não tem por que não apoiá-lo. Você pode ter certeza que Itapiratiba se orgulha, né, da orquestra de viola que tem. Itapiratiba tem muito orgulho de você e a gente espera que você faça parte, sim, que você leve o nome de Itapiratiba a muitos lugares que você vai, eu tenho certeza disso, e conta sempre comigo. Mas o que aconteceu no ano passado que a organização não convidou Não, inclusive eu convidei esse ano para ir na cavalhada, né? Convidei sim para ir na cavalhada, e o ano passado a gente conversou a respeito também da viola fazer a abertura, mas eu não lembro por que acabou não dando certo, mas houve uma conversa sim. Kelly, tá lá de Itapiratiba. Se você for eleito, gostaria de saber se você vai manter os cargos de confiança do atual prefeito ou vamos ter mudanças nesses cargos. Olha, Kelly, essa questão de ficar confiança é uma questão muito delicada. Por quê? Porque o próprio cargo, o próprio nome já fala, são cargos de confiança, né? Então, os atuais cargos de confiança foram nomeados pelo atual prefeito. Então, o compromisso do atual prefeito com esses cargos de confiança acaba dia 31 de dezembro, né? Então, terminando o mandato, termina o compromisso com os cargos de confiança. É lógico que eu tenho na minha cabeça as pessoas que eu acho que tem que continuar, mas esses cargos atuais, eles estão comprometidos com o atual prefeito, tá certo? A questão de manter cada um, isso aí é uma questão assim, só depois da eleição, mas você pode ter certeza que eu, eleito, eu tenho as minhas preferências também. Ela até mandou outra pergunta aqui, ela fez a pergunta da água que a gente estava esperando aqui, né? Finalmente, uma pergunta da água, porque toda vez que vem alguém em Itapiratiba, o pessoal reclama da água lá. Ela fala assim, se você ganhasse, como você trataria o problema da água? Ela acha também aqui que só plantar árvores não resolve o problema do mau cheiro, do tratamento de esgoto. Ela pergunta aqui se não teria uma outra forma. Sim, eu vou responder primeiro do esgoto. Por favor. O plantio da árvore, o que acontece? Se você fechar as laterais ali da lagoa, esse cheiro, esse mau cheiro, ele vai se dissipar numa altitude maior. Então, é muito fácil que esse cheiro vá embora. Só que isso não representa 100% para eliminar o problema. Ele é uma das coisas que tem que ser feita. mas a gente tem certeza que os técnicos já disseram que isso aí, mais de 70% do cheiro, ele consegue eliminar, tá certo? Isso quanto custa para a prefeitura plantar árvores? Acho que em 15 anos essas árvores já poderiam estar bem grandes, né? E o cheiro talvez não estivesse chegando da maneira que chega, porque é insuportável mesmo. Eu te dou razão, Kelly, é uma coisa insuportável. E outra coisa que tem que ser feita também é que quando chega o esgoto para cair na lagoa, ele cai, por exemplo, a uns 2, 3 metros de altura. Então ele acaba mexendo a lagoa. Então o que foi indicado como solução para diminuir o cheiro também seria colocar de uma forma que não houvesse queda livre em cima da água, e sim que entrasse por baixo da água, entendeu? Aí não teria, aí eu tenho certeza que o cheiro diminuiria 90% juntamente com as árvores. Mas se uma solução é tão fácil assim, por que não foi feita até hoje? Eu me pergunto também, porque assim, eu tô lá há bastante tempo, a gente tá vendo, a gente fala, mas de repente tem outras prioridades, né? E sobre a água? Sobre a água, eu vou dar um histórico da água aqui, assim, uma rápida pincelada. Tapiratiba tem hoje mais ou menos 4.100 ligações de água, né? São 4.100 ligações de água. Tapiratiba, em 2015, por exemplo, ele deveria ter arrecadado, com taxas de água, esgoto, algo em torno de R$1.500.000, né? Isso, se todo mundo pagasse as contas de água em dia, em 2015, arrecadaria R$1.500.000. Acontece que só entrou R$1 milhão nos cofres da prefeitura. Então, a diferença é grande aí. Faltaram R$500.000, que poderia ser investido, né, de retorno da água. Mas hoje, o que a gente tem que fazer para melhorar um pouco a qualidade da água? Porque é o seguinte, eu acho que quando o problema existe, se você não meter o dedo na ferida, fica difícil. Eu acho que tem que mexer o doce, tá certo? Você tem que mexer o doce, você tem que fazer pôr fogo, menos fogo, mais açúcar, menos açúcar. E assim, eu acredito que a água. Por exemplo, lavar a caixa d'água. A caixa d'água central, ela tem que ser lavada pelo menos 2-3 vezes ao ano. Né? Sim, ela tem que ser lavada 2-3 vezes ao ano. E eu não isso tenho visto acontece. Fazer isso, né? Outra coisa também importante, que eu acredito que não está sendo feita, é com relação às pontas de rede. Ponta de rede, o que é? Existe um ramal grande que vai dando ligações para as casas. Quando chega lá no final, onde fica a tampa ali, que não vai descer mais água, ali existe um registro. Esse registro, toda semana, ele tem que ser aberto e deixar a água correr. Por quê? Vai acumulando resíduo dentro do cano. Sim. Então, isso aí vai descendo. Sujeira vai parar. Aquela sujeira, em vez dela parar no cano, a gente abre e deixa correr, por exemplo, lá uns 10 minutos. Isso aí leva um pouco do resíduo embora. A Piratiba hoje tem muitas residências sem hidrômetro. Tem hidrômetros com mais de 20 anos, né? Que não consegue melhorar mas a qualidade isso, da água. Mexer nisso é um vespeiro, né, Marcos? Não, assim, eu não veja bem, é uma coisa assim que houve a pergunta, a gente tem claro. Que resolver. Hoje, por exemplo... A gente tem que ser verdadeiro. A prefeitura, hoje, ela não tem, por exemplo, quanto de água que é tratado no município. O município não tem esse cálculo. Então, ele não sabe quanto que trata e não sabe quanto que trata, compra que vende, entendeu como é? É assim que funciona. Você tem que fazer, por exemplo... você tem que criar uma equipe só da água. Hoje nós temos praticamente dois funcionários que ficam diariamente ligados na água. Dois funcionários na rua, né? Fora os tratadores de água que tem lá na estação. Tá. Mas que cuidam da rua, por exemplo, um entupimento, uma ligação nova. Nós temos dois funcionários. Seria uma reestruturação completa. Então nós temos que ter uma equipe hoje, né? Nós temos que ter um pedreiro, nós temos que ter encanador, nós temos que ter um veículo apropriado, nós temos que ter máquina, nós temos que criar uma estrutura pra gente poder mexer nesse doce. Nós temos que mexer o doce, tá certo? Porque eu tenho certeza que todo problema tem solução. Não existe problema sem solução, existe? Não. Eu desconheço, né? Até, né, a morte, às vezes, é solução para tanta coisa. Não é assim? Então, eu vejo hoje que muitas coisas podem ser feitas. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Existe lá um reservatório acima da estação de tratamento de água, onde capta água pro tratamento. Ali não existe mata ciliar. Pra vocês terem uma ideia, hoje as margens do rio deveriam estar arborizadas, né? E não existe isso. Quer dizer que a água chega, de repente existe desperdício e a prefeitura acho que tem que cuidar disso. Agora eu volto a dizer, gostaria de deixar bem claro o seguinte: eu não quero lugar de ninguém, eu não vim aqui para criticar ninguém. Eu só estou falando aquilo que eu acho que tem que ser feito. tá certo? Eu não quero que sempre seja interpretado como crítica, porque depois amanhã vão dizer: ah, mas você está falando, por que que não faz? Essa pergunta não tem que ser feita a mim, né? Mas eu acredito que com essas atitudes vamos resolver 100% o problema da água? Talvez não, mas eu tenho certeza que vai melhorar bastante. A gente tem que dar o começo, nós temos que dar o chute inicial. Depois eu tenho certeza que a população, quando vê que o poder público está se esforçando, está trabalhando bastante, a própria população vai dar o retorno, mas vai também colaborar. Esse é um problema que se arrasta há muito tempo em Itapiratiba, né? Há muito tempo, há bastante tempo. É, as últimas intervenções que houveram na água, na estação de tratamento de água, em 1974 foi construído um novo decantador, só tinha um. Foi construído um novo decantador em 1974 e foi construída, foi aumentada a capacidade de tratamento, construída uma nova estação ao lado dessa, no ano de 2006, 2007, se não me engano. Né? Então, assim, o que houve de investimento só lá na captação, lá no serviço de água, foi feito isso daí. Né? Então, são dados que qualquer pessoa, se quiser ver, eu tenho para mostrar. Então, assim, existe o problema? Existe. Nós temos, por exemplo, um problema sério na parte central da cidade. O encanamento ali tem mais de 60 anos. Precisa ser trocado. Então, são canos de ferro que acumulam resíduo. Né? Então, isso aí precisa ser trocado. Mas eu acredito, assim, por exemplo, se o problema existe há 30 anos, se cada ano fosse trocado 500 metros de cano, já tava hoje acho que problema, nós estaríamos, né, com a cidade inteirinha com encanamento novo. Porque... E o que foi trocado em 30 anos de cano nessa parte ruim da cidade? Nenhum metro de cano. E eu te garanto que não foi. Foi feito novas redes para novos loteamentos. Mas na parte central da cidade não foi trocado um metro de cano. Então eu acredito, por isso que eu digo a você, se cada um tivesse trocado 500 metros, em 30 anos, eu acho que seria 15 mil metros de cano. Né? Então a gente vai ter que esperar mais 30 anos para esse problema ser resolvido. Exatamente. Então, cada um vai chegar lá e resolver um pedacinho do problema. Exatamente. Isso é o que eu penso. A Mônica, aqui do Parque do Trevo, em Guaranésia, está parabenizando você. Disse que que o Marco aí sirva de exemplo para os nossos vereadores, para as próximas candidaturas. Muito obrigado. Aqui do bate-papo. Boa tarde, Marco. Gostaria de saber quem é o seu vice. E gostaria de saber o que você irá fazer para os jovens da cidade que não têm atividades e estão indo para as drogas. Parabéns pela sua candidatura. É a Maria Célia, lá de Itapiratiba. Maria Célia, um grande abraço a você. Obrigado pela pergunta. É muito oportuna, né? Gostei muito da pergunta. Os nossos jovens hoje, o que a gente vê, a gente fica triste, né, de ver alguns jovens numa situação que estão, às vezes, se entregando às drogas. Itapiratiba, há pouco tempo, houve aí uma prisão grande de pessoas infratoras, de menores. Então a gente fica triste com isso. Por quê? Porque poderia ser os filhos da gente, né? Então nós não queremos, o que nós queremos para os nossos filhos, nós não queremos para o filho de ninguém. Itapiratiba existe o problema, assim, eu acho que no Brasil todo, mas eu acho que o que está faltando nisso tudo é diálogo. Está faltando é você sentar todo mundo, pais, mães, professores, polícia, igreja, poder público, guarda municipal, acho que tem que juntar todo mundo numa reunião e falar: gente, vamos trabalhar, porque sozinho ninguém faz nada. Não adianta todo mundo ficar esperando uma ação da prefeitura, uma ação do prefeito, que sozinho também não vai fazer. Agora, se todo mundo resolver, vamos enfrentar, a gente começa nas escolas, a gente tem que começar a educar os pequenininhos de hoje para não ser o problema de amanhã. Então a gente tem que começar isso nas escolas, começar a fazer, começar a acontecer e cobrar, só que sem a presença dos pais, eu acho complicado. Então nós temos que usar o quê? Educação, e usar todas as armas que a gente tem, unir, fazer conselhos municipais, registrar nos órgãos do governo. Eu acho que nós podemos sim vencer essa batalha. Só que nós temos que ter uma união de todo mundo. Eu acho que seria um ótimo começo. Quando a prefeitura implantou o Instituto de Previdência Municipal, você foi um dos únicos que não aderiram e se aposentará pelo INSS. Por que você não aderiu? Não, essa informação, ela... Não é correta. Quem te deu essa informação? Quem? Kelly está perguntando. O Kelly, é o seguinte: quando o município criou o Instituto de Previdência, a prefeitura, eu já era do regime estatutário. Eu não precisei nem fazer opção. Eu já era do regime estatutário desde 1982. Então, quando apareceu que foi transformado em regime estatutário, eu simplesmente continuei onde eu estava. Então, eu sou do regime estatutário desde 1982. Quem não optou não foi eu, foram outras pessoas. Mas eu sou estatutário até hoje. Muito bem. Tem mais uma coisa que eu vi essa semana aí a respeito da lá de Itapirativa, o pessoal comentando muito a respeito das contas, né, que foram aprovadas aí do João Carlos. Foram. Como é que ficou a situação? Você se posicionou a favor ou contra? É o seguinte, eu no dia da votação das contas, eu fiz um pronunciamento e quis que fosse arquivado lá na Câmara. Eu até trouxe aqui porque eu tinha certeza que essa pergunta poderia aparecer. O que que acontece? Quando o prefeito, quando o Tribunal de Contas vem na prefeitura, o Tribunal de Contas, como é que ele funciona? Ele vem lá, por exemplo, em 2016, ele vem vir esse ano, para fiscalizar tudo que aconteceu em 2015. Em 2017, ele fiscaliza 2016 e assim por diante. Sim. Então, quando o Tribunal de Contas vem, o que que ele faz? Ele pega todos os setores da prefeitura, certo? Ele vai no recursos humanos, ele vai na parte de convênios, que eu tomava conta, ele vai na contabilidade, ele vai na educação, ele vai no almoxarifado, ele vai em vários setores. Depois de ele ir em vários setores, ele vai fazer um relatório de tudo aí. Esse relatório é que vai embasar os conselheiros na hora de votar a favor ou contra as contas municipais. No caso específico da Câmara, semana passada, foram votadas duas contas, né? As contas de 2012, que eram do prefeito João Carlos, e as contas de 2013, que é do atual prefeito. Beleza. É. Então, o meu posicionamento com relação às contas de 2012 foi no sentido de que eu me coloquei de uma maneira assim, eu ajudei a fazer. Se eu ajudei a fazer, como é que eu vou votar contra? Tá certo? Como é que eu vou votar contra uma coisa? Por exemplo, a parte de convênios que eu tomava conta está dentro da prestação de contas. Se eu votar contra, eu estou votando contra o que eu fiz. E eu fui até elogiado pelo Tribunal de Contas pelo trabalho que eu faço de convênio. Eu sempre fui elogiado. Inclusive, pessoas do Tribunal de Contas já me ligaram para tirar informação comigo. Então, o que que eu fiz? Eu me abstive de votar. Por quê? A abstenção é sua, então. É, a abstenção é minha. Eu não tenho por que não dizer. Então, eu sou firme naquilo que eu faço. Então, eu não poderia votar contra aquilo que eu fiz. Saí votando a favor, não sei o que, para dar conversa. Então, o que que eu fiz? Eu me abstive de votar em 2012 e votei a favor das contas do atual prefeito. Utiliza. Que eu também ajudei a fazer. Tá certo? Então, foi essa a minha posição. E eu não tenho nada para esconder de ninguém. Mas por que dois pesos e duas medidas? Porque se coloca, por exemplo, se eu voto a favor de um, porque votou do outro, porque é a parte política, não sei o quê. E como eu tô nesse trabalho de união, por que que eu vou votar contra? Por que você não se absteve? Por que eu vou votar contra, entendeu? Não entendi. Por que você não se absteve nas contas utilizadas? Eu não me abstive das contas utilizadas por questão de fidelidade partidária, entendeu? Então, a gente tem que ser coerente, né? Então, a gente tá no mesmo grupo, a gente tá junto. Então, não poderia fazer uma coisa que pudesse trazer prejuízo, até pra cidade, tá certo? E eu acho também o seguinte, o meu voto naquele momento, tanto um quanto o outro, precisaria de 6 votos para reprovar as contas. Nenhum dos dois tinha 6 votos. Né? Já estava resolvido. É. O meu voto não ia valer de nada, entendeu? Então é isso aí. Então a gente tem que ser coerente naquilo que faz. Como é que eu vou votar contra aquilo que eu faço? Não tem jeito. Perfeito, Marco. Muito bom o nosso bate-papo aqui. Foi um prazer estar recebendo você agora para falar um pouquinho de política, né? Você já tinha vindo aqui outra vez para falar sobre a Uninter, né? A gente conversou aqui, né? Isso. Muito bom, viu, Marco? Te agradeço mais uma vez aí. O microfone fica aberto aí se você quiser falar alguma coisa diretamente para a população de Itapirativa, que hoje deve estar audiência total por lá. Eu tenho certeza. Eu quero agradecer as pessoas que me ouviram, quero agradecer as pessoas que ficaram, que enviaram perguntas. Podem me procurar a hora que quiserem, né? Eu não tenho nada para esconder de ninguém. Eu sou uma pessoa transparente. Eu ando em Itapirativa, eu ando a pé, eu não tenho por que esconder de ninguém. Eu frequento todos os lugares da cidade. Eu acho que Itapirativa hoje tem muito a crescer. Itapirativa tem muito a fazer, como todas as cidades do Brasil. É, existem exemplos de outras cidades que fizeram uma união política. Você está me dizendo que aqui em Guaranésia, no mandato passado, houve uma união, a cidade cresceu. Hoje nós temos indústrias grandes instaladas aqui em Guaranésia, né, que oferecem bastante emprego para o pessoal. Então, eu sonho de ver Itapirativa assim. Eu tenho duas filhas que moram fora da cidade, uma mora em São Paulo, estuda, trabalha, e tem outra que mora em Poços, e eu não queria ver minhas filhas ir embora. Sabe, eu sempre prezo que o pai, a mãe quer ficar perto do filho, né? Então a gente vê tanta violência no mundo, vê tanta coisa, a gente gostaria que eles ficassem na cidade. E para eles ficarem na cidade, nós temos que criar condições para eles, né? Hoje a prefeitura, por exemplo, oferece ônibus para estudante, vai atrás. Hoje nós temos em Itapiratiba, a usina Itaiquara, que está hoje, está assim, muito bem, está contratando, está trazendo benefícios para a cidade. Velha, sabe? Força, né? A usina hoje é orgulho, né? Voltou a ser orgulho da terra. Não que nunca tivesse sido, muito pelo contrário. Sim. Sempre foi orgulho da cidade. Mas hoje a gente vê que está tomando um rumo muito bom e a cidade agradece, né? Então a gente quer que a cidade cresça, a gente quer trabalhar. E eu acho que nós podemos fazer muito, muito pela juventude, não podemos fazer muito pela cidade, mas fica aqui um final aqui no seguinte sentido, pra gente acabar com esse ranço político, entendeu? Ah, se eu votei a favor, se eu votei contra, se eu votei, se eu me abstive de votar, isso não tem importância nenhuma. Nós temos que ver o que a cidade, né? O que a cidade vai precisar, que rumo que ela vai tomar, né? Tem aquela célebre frase do Luiz Guimarães, que ele fala assim: não me pergunte o que eu posso fazer pela cidade, né? O que o poder público pode fazer pela cidade, o que o povo pode fazer também pela cidade. Então eu convoco o povo para que nos unam, para que a gente faça junto, entendeu? Para deixar nossa cidade mais bonita, para deixar nossa cidade mais alegre, deixar mais esperança na cidade. A gente tem que ter esperança, não é? A gente não pode desanimar. E hoje, sim, nós não podemos perder a esperança. Hoje nós estamos numa fase difícil, né, no Brasil, com essa caça, não caça, vai, não vai, o desemprego está aí e a gente tem que ter atitude. Nós temos que ter atitude, nós temos que levantar nossa cabeça, trabalhar e união. Unir em torno de um benefício e não em torno do benefício próprio. Nós temos que unir em torno da cidade. É aqui, eu sei que me alonguei um pouco. Não, mas perfeito. A gente tem consciência daquilo que pode fazer. Isso é importante. Eu estou aqui com consciência do que eu posso fazer. Se eu não tivesse consciência, se eu não tivesse como fazer isso tudo, eu não estaria aqui. Eu só vim aqui, dou minha cara a tapa, pode fazer a pergunta que quiser dentro daquilo que a gente está falando, né? Que eu estou aqui para responder. Quem quiser me procura em casa, tem Facebook, tem WhatsApp. Eu acho que as dúvidas têm que ser tiradas e têm que ser perguntadas para a pessoa. Eu só peço às pessoas o seguinte: acreditem naquilo que saiu da minha boca, tá certo? Que colocam muitas coisas na boca da gente. Né? Colocam muitas coisas na boca da gente. E eu não quero isso. Então, pergunte a mim. Me encontra na rua. Sem medo. Me encontra na prefeitura. Eu não mordo. Sabe? Um grande abraço, mãe, a todos. Muito obrigado, mãe, pela oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fazer um intervalo comercial. A gente volta já dando sequência no Expresso de hoje, conversando com o Maurício, encarregado da Copasa aqui de Guaranésia. Expresso.